Gonzalo, Salvador, Mike, Diego. Mike, Diego, informa o término do reporte. Frente Mike X-Ray Golf, boa noite, frequência livre. Boa Salvador, voo 18, 17, solicita pushback, acionamento, posição número 3. Autorizado de chamar o táxi. Autorizado de chamar a planta para táxi 18, 17. Passou 3,66, no 476. 476, complete final do ILS Whisky, torre 118,6. 118,6. 2 Gol 1 no 476. No 476, parque externo. Externo 476. A gente vento 180 graus com 10 nós, altímetro no 0 no 2, chuva leve com pista molhada, reporte campo à vista. Vai reportar no 476. Avistou no 476. No 476 livre pouso, vento 180 graus no 0 nós, pista molhada. Sente livre pouso no 476. A bordo, alternando Galeão 043 de autonomia. Gol 1897, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste 1012. Autorizado via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chamará pronto, 1012 no ajuste. No 476, solo aos 10, livrando à direita, táxi Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette, gate 10 no 476. Torre Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Atan. Prossiga. Bom dia, Torre. Whisky, Juliette, Atan, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, na posição 03. Autorizado o início do rebote, chame para ingresso do Pátio 1, no Whisky Juliette Hotel. Whisky Juliette Hotel, chama na entrada. No 897. Prossiga. Está nessa posição aqui que nós estamos? Pode permanecer. Pois é, aqui. Não, não. É que tem um bicho morto aqui, do nosso lado esquerdo aqui, tá? Bem aqui próximo à linha de táxi. Aqui próximo à ponto de espera tem um bicho morto aqui. Ciente, tem condições de prosseguir ou aguardem para ela retirar? Não, dá para prosseguir, só para te avisar, para mandar retirar. Gente, está um pouco antes então da barra de parada. É, 20 metros antes da barra de parada, aqui do lado esquerdo da barra de parada. Gente, obrigada pela informação. Estamos prontos. Boa noite, 7, a linha decola 1-0, vento 190 graus, 08 mais. Boa noite, 7, a linha decola. Gol 8, 17, decola 04, controle 1, 19, decimal 35, bom dia. 19, decimal 35, bom dia. Torre, Whisky Juliette Hotel na saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1, na posição 03. Whisky Juliette Hotel, tá, vai aguardar o tráfego da Gol, agora está ingressando na Juliette. Após passagem do gol, prossegue até o gate 3. Juliette Hotel, 7 graus. Torre, Whisky Juliette Hotel, comando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Grato, bom dia. Gente, bom dia. Passar nível 160, chame o centro Recife, frequência 13325, alterno 288. Voo no 817, controle. Voo no 817. Chamar o centro 13325, alterno 288. 3325, 1288. de Salvador no 476. Tá bom. Prossiga. Já não está aprovado a saída aí? Uno 476, na escuta? Na escuta. Somente confirmando, horário saída seria 5h47. Não, positivo, sabe que tá cedo ainda, só se tiver aprovado a saída nossa. Gente, a saída é Pulca, transmissão Caju. Obrigado, viu?